Senhor, eu sei, já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz. Lugar santo onde estás, que eu seja tua morada, um lugar pra te encontrar, que eu viva sempre assim, tendo teu querer em mim. Tua presença e tua bondade. Fica aqui, meu Senhor, eu sei, já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz. Vem e fala. Meu coração, faça-me alcançar. Liberta-me, perdão. Que seja tua casa, lugar santo onde estás. Que eu seja.